importa a sua religião, nem o tempo, nome, a tradição. Se não tiver amor no coração, se não seguir o que Cristo mandou, não é sobre ter ou aparentar, não é só falar, tem que praticar. O reino é pra quem sabe escutar e vive a verdade em cada olhar. Não é o ouro, não é o cargo, nem o livro aberto no altar. É a vida reta, é o perdão, é o que você faz quando ninguém tá pra olhar. O que importa é obedecer, é amar, servir, crescer. Ninguém será salvo pelo que tem, mas por viver como Jesus ordenou. Amém, amém. Não adianta só dizer Senhor, ignorar o irmão que sente dor. A fé sem obra é como o vento, vai embora como o tempo. Ele mandou amar o inimigo, perdoar, seguir, andar contigo, ser humilde e estender a mão. Essa é a verdadeira salvação. Não é o show, nem multidão, é o coração em comunhão. A voz que clama no deserto, chamando pra o caminho certo. O que importa é obedecer, é amar, servir, crescer. Ninguém será salvo pelo que tem, mas por viver como Jesus ordenou. Amém. Ai, não importa a placa da igreja, importa a fé que não fraqueja. Obedecer é mais que crer, é viver tudo que Ele nos fez entender. Quem importa é obedecer, era amar, seguir e crescer.